نعمل ثم نعمل. No! الله الله احد. الله الله الله الله الله الله الله Yeah! الله الله الله عزيز الله Yeah.

Allah, Allah, Allah.

Yeah.